Claro. Pouso autorizado 3600. Sim, ativo, vento 120 graus, 8 na área de pouso. Pouso autorizado 3600. Já deve manter o Rio 9890. Ali mantém 9890 Rio. Meia 00, solo 05, direito 121 no solo. 201, boa. Decolagem Rio, vento 1, 20 graus, 8 anos. Descendo 1, 0, Rio, 9, 8, 0. Cola 08, controle 199, correção 120, decimal 8. 208 a volta. boa noite. Papai Romeu, Romeu, meu bom. Romeu, vou ter reporte ter checado o final da 1-0. Ativo, vai reportar, baixa travada, transmissão após sim para cancela e base pela direita no site. Queixão em plano para o cancelamento então. Óbvio. Oi, Rio, Romeu no Golfo, passou externo, propõe cancelamento. Fiquei cancelado ao Zunomia, tá na final do ano 7, reposte na final, Romeu Golfo. É, vamos na final, Romeu no Golfo. De base para final no 7, baixar travado, Romeu, né? Eu vou fazer repouso, pistão no 7, vento 1, 2, 0 graus, 1, 0, 9, gol. Teve repouso, gol. sobre seu solo aos 19, autorizado direito, a estacionar a frequência livre. Boa noite, Delta 3152, tocando o Duna, visual. Sim, 3152, reporte trem checado, final 90. Camará. Travado, 3152. Felipe Pouso, 3152, vento 1, 00 graus, 8 mais pista 10. Felipe Pouso, ADEX, 3152. Solo Salvador, boa noite, Mike 3, Charlie. Boa noite, vai que tu está? 1, 2, 1, desceu 1, solo. Pode entrar, 2, 1, 1. Salvador, Xanel 6258, tirando a final visual. 6258, reporte trem checado, final 10. Vai passar, bate pro lado. Baixou e travou, 63, não, 6258. 6258, livre pouso, vento 1, 20 graus, 109. Livre pouso, 6258. Com solo 34 direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, pode manter, me escuta. 6250. Antes da Juliette, mantém, escuta, 6250. Boa noite, Torre Salvador Azul, 4107, passou Bruno na sua escuta. 107, cheque, trem autorizado, pouso 120 graus, 109. Ok, reporta baixando travado, livre pouso, Azul 4107. Foi, travou, 4107. 4107, livre pouso, vento 1, 20 graus, 89. É, livre pouso. 6258 vai manter posição aí antes da Taxi Juliette, ok? Até a posição do Juliette, sim, antes 62, é uma autorização de pouso. Aguardando, 62, 63. Se o solo faz 38, táxi via Alfa e Kilo, faixa 3, pode manter minha escuta. Alfa. 2-1-2, transmite o sinal. 2-1-2, ele pousou no 00 grau 59, chega até. Reposo, cheque. Taxado travado. O 6258 autorizado a ingressar à esquerda, portão 4, ok? Esquerda, portão 4, 6258, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 1970.00, pronto. Sente o 1170 autorizado, ali manteu no zero. Ali manteu no zero, gol 1970. Na M2-1-2, solo 4-1, livre à direita, táxi Alfa, Kilo, pátio 3, na minha escuta, 6212. Alfa, Kilo, pátio 3, na minha escuta, na 6212. Zero alinhado, decolagem livre, 120 graus, 109. Chegou, zero. Portugal, 0 2. Pois é, o Xanã 6223, estacionamento aqui. Estimativo, pátio 3, previsto posição 2. Obrigado. O 1170 já autorizado a decolagem, 120 graus, 109. Gente, iniciando, agora 1170. Torre Salvador, boa noite, azul 6908, está estabilizado na final, baixo de trabalho. 7908, continue, aproximação, aguarde utilização de pouso. 7, continua, aproximação, 6908. É o que está previsto aqui, posição 2 no pátio 3. Então aguarde aí na posição, aguardando até que seja orientado para prosseguir, ok? Livre o pouso, vento 120 graus, 109, pista 10. 7, livre o pouso, cabeceira no 0, azul 6908. Gol 1170, decola os 45, controle 120, décima 8. 608, gol 1170, boa. Boa noite, é o Piloto Zero, Níndia. Já aumentei em holding short. Por holding short, é o Piloto Zero. Piloto Zero, azul 6908, solos 46, livre à direita, e táxi na minha escuta via Alfa e Kilo, pátio 3. Então, achei previsto posição 612 no pátio 3. Número 72 da Gol, cheque o trem, livre pouso, vento 120 graus, 8 nãs. Livre pouso a 10, Gol, 72, baixar travado. visual 020, clear to line up and wait. Parapan white runway 10, visual 020. Dois, solo 49, táxi livre à direita, ingresso via Quilo e pátio 3, ok? Pátio 3 previsto posição 8. Terceira direita, vai via Quilo, pátio 3, está confirmado posição 8? É, previsto é 8. 9, 7, 2, 8. 8, 6, correção no 098, na 2, livre direcionamento, chama o táxi. Portugal, clear for takeoff the wind is 120 degrees, 10 knots. Clear for takeoff runway 10, Portugal 020. Autorizado é MAT 868. MAT 0868. Portugal Airborne at 52, call 118, correction, 120 decimal 8. A torre vai falar aí, boa noite. O 972 é a torre voltando? É. A sua instrução foi posição, portão 8, pátio 3, ok? O senhor está no pátio 1 agora, já entrou. Ok, tinha entendido que era posição 8 aqui no, nesse pátio. É, pode ficar o CD. Eu... 180, eu vou ter que aguardar que a aeronave estava no reboque, eu tinha autorizado, porque como o senhor ia para o pátio 3, não iria interferir. Agora eu vou ter que ver se ela completa ali o reboque, é, né, o tanque que está ali na, na junção ali. O senhor tem condição de passar por ele ali ou não? Qual é a posição e aguarde instruções? Que aguardando. 868, livre decolagem, 120 graus, 109. Livre decolagem, voo no 868. 972, o pessoal de pátio aí deu ok para que faça o giro pela direita e vai aguardar o posicionamento da aeronave da TAM, que está sendo rebocada, para o portão 7 aqui, para depois retornar no táxi. Ok, então, artigo 180, a posição do TAN vai ser a 7 da guarda passagem dele, igual 972. É, o TAN está sendo rebocado para a posição 7. O senhor vai retornar e entrar na direita, pátio 3, para a posição 8, pátio 3. Ok, tá, gente, aguarda os meios na posição número 7. Após a gente fixar o 180 e vai pátio 3, posição número 8. Afirmativo, o voo no 868, decola 54, controle 19, decimal 8. Correção 20, decimal 8. 208, voo 868, bom trabalho. Salvador, gol na 098, boa noite. 098, autorizado, Lima Terra 0. Lima Terra 0, gol na 098. Nós temos aqui a única posição 8 que consta é desse pátio, mas não. No pátio 3 dá de 1 a 10, ok? Tem a 1 a 10, tem a 8. Digo que era 8 nesse pátio. Ok, gente, quando for liberada a passagem pelo tanque que está estacionando aí no portão, está autorizado o retorno, depois ingressa o pátio 3 atento à sinalização. 098, livre decolar, vento 120 graus, 8 lanches. Livre decolar, jogou, não dá nada. Zero 98, decola 57, controle 120, decimal 8. 1208, boa noite.